Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria dar aqui um aviso que está havendo uma promoção de vários dos meus cursos. Se vocês quiserem ter acesso, vocês digitem o seguinte: www.facebook.com/groups/promoseminariodefilosofia. Promoseminário de Filosofia. Promoseminário com S só. Promoseminário de Filosofia. Tá bem? Então. Fiquei avisado. Qualquer dúvida, perguntem para o Silvio Grimaldo. Então, hoje eu queria esclarecer um ponto, que aqui o nosso amigo Edson Camargo acabou de lembrar, que tem várias pessoas fazendo muita confusão em torno do termo intuicionismo radical. E, evidentemente, pessoas muito devotas, muito, como é que se diz? Fiéis à fé católica, elas se acham, né? São defensores da fé. Dizem assim: o intuicionismo já foi condenado como uma heresia no começo do século XX. Mas, então, vamos esclarecer aí. Em primeiro lugar, o sujeito que interpreta um texto filosófico entendendo a palavra no sentido imediato, dicionarizado, já mostra que é um analfabeto. Porque uma filosofia é um sistema de conceitos e, evidentemente, as palavras fundamentais que cada filósofo usa tem na filosofia dele um sentido muito específico que tem só ali. Portanto, você atribuir, né, novos sentidos a uma palavra, sentido específico, sentido, por assim dizer, pessoal, é uma das atividades fundamentais de um filósofo. Só que para você entender o sentido que as palavras têm nas várias filosofias, você precisa conhecer essas filosofias com uma certa amplitude. É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, houve dois autores que usaram muito o termo intuição e usaram no termo exatamente em que o intuicionismo acabou sendo condenado como heresia, como um dos componentes da doutrina modernista. Entre outros, apareceu Maurice Blondel, fez isso, mas mais conhecido Henri Bergson e, evidentemente, Carl Jung. Mas vamos ver em que sentido eles usavam esta intuição, esta palavra. E depois veremos como este sentido é diferente daquilo que tinha, por exemplo, na escola fenomenológica de Edmund Husserl, né? Na verdade, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? Para o Bergson, Henri Bergson, a intuição se distinguia do conhecimento racional, porque o conhecimento racional é comparativo, é feito de medidas e comparações. Você compara uma coisa com outra, tá certo? Mede e, pela somatória dos seus caracteres externos, você acha que conhece. Ao passo que a intuição é uma espécie de uma penetração na intimidade do objeto. Então, existe esta uma maneira racional, científica de conhecer e uma maneira intuitiva, nós poderíamos dizer quase poética ou quase mística de conhecer. Assim como, por exemplo, você conhece uma pessoa quando você capta algo da alma dela, por dentro, por uma espécie de, para usar o termo do Bergson, uma espécie de uma participação na vida íntima, na intimidade do objeto. Esse era o sentido que Henri Bergson dava à intuição. Não é isso? No sistema junguiano dos tipos psicológicos, ele distingue várias funções cognitivas fundamentais que ele dispõe por pares, né? Então, existe a razão e o sentimento, né? A sensação e a intuição. como ele distingue sensação da intuição, você já entende que ele está usando intuição num sentido que não é o do Henri Bergson. Né? Porque é evidente que a intuição do Bergson tem algo a ver com a sensação física. Mas para o Jung, ele classifica essas quatro funções, diz que elas funcionam da seguinte maneira: existe uma função predominante no indivíduo que é sempre consciente, e existe uma função inconsciente que é menos desenvolvida e que, por isso mesmo, é a fonte dos problemas que a pessoa tem. Então, por exemplo, se o indivíduo é um tipo intuitivo, então a intuição nele é altamente desenvolvida e a sensação é mais primitiva. Então, ele pode ter delírio de tipo sensitivo, por exemplo. Né? Se, ao contrário, a função predominante dele é o pensamento, o raciocínio, então o sentimento é a função menos desenvolvida, então os seus problemas estarão na área emocional, sentimental, etc., etc. E, por um absurdo, uma distração dele, né, o Jung define a intuição como uma apreensão via inconsciente. Por, né? Digo, peraí, mas se você diz que a função desenvolvida é sempre consciente e a função menos desenvolvida é inconsciente, como é que você pode ter uma função que sempre funciona através do inconsciente? Tá aí, o negócio está muito mal explicado. Né? Então, essas duas teorias tiveram muito sucesso na época, mas eu não tenho absolutamente nada a ver com nenhuma delas. Mas, nunca escrevi nada para criticá-las, mas não quer dizer que eu me sinto identificado com uma delas. Na verdade, não sinto nem um pouco. Pelo que eu estou dizendo aqui, você já vê que a minha visão dessas teorias é, pelo menos, um pouco crítica. Nunca desenvolvi uma crítica sistemática disso, porque eu nunca escrevi uma linha sobre Henri Bergson ou Carl Jung, mas, embora os tenha estudado bastante. Não são autores aos quais eu dediquei uma atenção escrita, como dediquei, por exemplo, a Maquiavel, ou Descartes, ou Aristóteles. Né? Porém, quando eu uso a intuição, eu uso no sentido que tem na tradição da escola fenomenológica e num sentido específico que eu lhe dou. A intuição é a apreensão imediata de qualquer coisa. Ela é a apreensão imediata de um elemento presente. Por exemplo, é bem conhecida a expressão intuição sensível. Mas ela não é a pura sensação. Por exemplo, você pode ter uma sensação e não perceber nada com ela. Aqui, por exemplo, eu estou tendo todas as sensações referentes a todos os objetos que estão nessa sala. Mas só é uma intuição aquela sensação na qual eu presto atenção. Então, por exemplo, agora presto atenção nesta câmera, então tenho a intuição sensível da presença dessa câmera. Do resto, eu tenho apenas sensação. Tá certo? Então, sensação é a apreensão, obviamente, consciente de um objeto presente. Esse objeto pode ser de ordem física ou de ordem psíquica. Por exemplo, nós temos sentimentos que estão fluindo dentro de nós o tempo todo, fluindo e mudando. De repente, você presta atenção num deles, você percebe, por exemplo, você percebe que está triste, ou percebe que está com medo. Né? Então, isso seria uma intuição emocional, quer dizer, é a percepção de uma emoção presente. Do mesmo modo, as sensações, não é isso? Quer dizer, você tem, o seu corpo está recebendo sensações o tempo todo, mas você presta atenção em todas elas ao mesmo tempo? Não. Então, quer dizer que essas sensações não se tornam elementos da sua consciência. Elas são presenças que estão, por assim dizer, numa espécie de fundo. Então, intuição sensível é a percepção clara de um elemento sensível. Esse elemento pode ser externo, como essa câmera, ou pode ser interno, como, por exemplo, uma dor que eu sinto ou um sentimento que eu tenho. Do mesmo modo, a intuição de elementos racionais. Por exemplo, você também, nós sabemos que o nosso pensamento está funcionando o tempo todo, você está raciocinando o tempo todo. Mas isso quer dizer que você presta atenção, que você apreende os passos ou os resultados desse pensamento? Não, isso só acontece de vez em quando. Não é isso? Então, a intuição, para mim, se diferencia do conhecimento que é construtivo, ou seja, daquilo que a sua mente constrói. Constrói porque não está presente. Por exemplo, Você está dirigindo o seu carro e você vê que o ponteiro da gasolina está baixo. Não é isso? Ora, você não está vendo o tanque de gasolina. Né? Então você constrói mentalmente uma ligação entre o ponteiro e aquilo que ele está supostamente indicando, que é o estado da gasolina no tanque. Não é isso? Então, isto é um raciocínio. O raciocínio é uma construção mental pela qual você capta, por sinais e indícios, algo que não está presente, mas que, logicamente, faz sentido. Ele não está presente, mas está acontecendo. Não é isso? Então, sempre que nós apreendemos um signo, a presença física do signo é intuitiva, né? Mas o seu significado é racional. Por exemplo, o urso vê um carneiro. Ele não está sentindo o gosto do carneiro. O carneiro, inclusive, está coberto de pelo, ele não dá para comer o pelo. Né? Então, mas ele sabe que aquilo é carne. Ele sabe porque ele está vendo a carne. Não, ele só está vendo o carneiro por fora. Então o carneiro é um signo da carne que está dentro e que pode ser comida. Está entendendo? Então, nesse ato, o urso teve uma intuição, que é a percepção do carneiro presente, e teve um raciocínio. Esse raciocínio é muito rápido, tão rápido que as pessoas às vezes pensam que é intuitivo, mas não é intuitivo por quê? O seu objeto não está presente. Vocês se lembram aquele teste que eu mencionei no começo, das cartas? Né? Leiam a primeira aula, a primeira ou segunda aula, vamos ver que eu menciono, né, um negócio de você adivinhar se a carta era azul ou vermelha, uma coisa assim. Né? E você vê que parece que a mão do sujeito, a pele da mão, percebia mais rapidamente do que a mente dele. Quer dizer que a mão teve uma intuição? Não, ela não pode ter uma intuição na carta vermelha, porque a carta está pelas costas, ela só está vendo as costas da carta, não a cor da frente. Então, o olho dele não pode ter essa intuição e a mão também não. Apenas o elemento sensitivo raciocina mais rápido. Quase que antevê. Havia maior dose de acerto na percepção, vamos dizer, epidérmica do que na visual, tá certo? Mas ainda assim é um pensamento. Então, só existe intuição, essa intuição, o Edmund Husserl usa intuição exatamente nesse sentido, né? E é um sentido mais técnico. Né? Então, a intuição é, vamos dizer, a percepção consciente de um elemento presente, né? Então, baseado nisso, eu cheguei à conclusão de que, de fato, o conhecimento racional, ele praticamente não existe, ele só existe o conhecimento intuitivo. Por quê? Quando você faz um raciocínio, um silogismo, você põe duas premissas e daí você tira uma conclusão. Isso quer dizer, você percebe que essa conclusão é idêntica à premissa colocada no início. Como é que você percebe isso? Através de um outro raciocínio? Não, porque daí você teria que ter outro raciocínio, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Portanto, a conexão entre os elementos de um raciocínio é intuitiva. E a validade do raciocínio depende da percepção intuitiva de uma identidade entre duas proposições. É isso quando você diz, por exemplo, sei lá, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. O que é que você fez? Você percebeu que uma proposição é idêntica à outra, ou é uma parte da outra. Essa percepção, por sua vez, tem que ser intuitiva, ou tem que ser imediata. Não é isso? Intuição é a percepção imediata de um elemento presente. Se ele ficar ausente, não tem mais jeito de você percebê-lo de maneira imediata. Tem que ser mediato, isso é através de um meio. Tudo que você percebe através de um meio é raciocínio. Não é isso? E o que você percebe imediatamente, isso é sem meio, é porque o próprio objeto é intuitivo. É uma coisa muito simples. Evidentemente, isso não tem nada a ver com as doutrinas intuitivistas, tá certo? Que a Igreja condenou. Porque a Igreja não acredita que através da intuição, que você através da intuição possa conhecer os elementos da fé, ou a presença divina, a misericórdia divina, melhor do que pelo raciocínio. Na verdade, O que acontece é o seguinte: você pode chegar a algum conhecimento de Deus através do raciocínio, raciocinando a partir dos indícios sensíveis, da estrutura do universo, etc., etc., etc. Não é isso? Existe uma massa de raciocínios teológicos imensa a esse respeito. Mas com tudo isso aí, você não está tendo nenhum conhecimento direto. Não é isso? Agora, vamos supor que Jesus desce e fala com você. Como falou com Santa Teresa, por exemplo. Como é que Santa Teresa está apreendendo Jesus? Está apreendendo Jesus que está presente. Ela teve que fazer um raciocínio para chegar à conclusão de que ela estava vendo Jesus? Não, ela estava vendo diretamente. Então, isto é um conhecimento intuitivo. Quer dizer, no caso de uma visão mística, o místico tem uma visão intuitiva do objeto da sua visão. Está entendendo? Portanto, a atividade dele é muito diferente da atividade do teólogo que está demonstrando algo por um raciocínio. Então, o que eu estou dizendo é exatamente igual ao que a doutrina da Igreja diz. Eu estou distinguindo intuição e raciocínio exatamente no mesmo sentido em que isto aparece na doutrina da Igreja. Quer dizer, existe a experiência direta, não é isso? Então, como diz Santo Tomás de Aquino, a mística é o conhecimento experimental de Deus. Se é experimental, então algo desse Deus se revelou diretamente a você e não através de um raciocínio. Está entendendo? Se você está lendo a Bíblia, como é que você está compreendendo aquilo? Por meio racional e não intuitivo. Você não está vendo nada do que está relatado ali. Você, através do sentido das palavras, você monta certos esquemas e você os reconhece como verdadeiro, como sensato, etc., etc. Ou, se você for ateu, como insensato. Né? Mas o sujeito confundir a minha ideia do intuicionismo radical com o intuicionismo modernista, dos autores modernistas como Henri Bergson, o Maurice Blondel, é de uma burrice assim, imensurável. Né? Mas hoje em dia qualquer imbecil sai falando da minha filosofia como se a conhecesse, quando não tem nem mesmo a condição de compreender. Tem cara que acha que conhece a minha filosofia porque leu lá meia dúzia de opiniões minhas a respeito do, sei lá, do Bolsonaro, do Trump e tal. Digo, olha, uma filosofia, como meu filho, ela começa com uma teoria do conhecimento. Ela tem uma teoria do conhecimento, tem uma lógica, tem uma metafísica, tem uma psicologia. É isso? E a partir daí pode ter também uma filosofia política. Né? E a partir da filosofia política, aí você pode ter talvez certas opiniões políticas. Não é isso? Mas eu digo, nem a minha filosofia política esse pessoal conhece. Né? E acha, está falando aqui, o pensamento do Olavo de Carvalho é assim. Essa semana me apareceu Madeleine Lascaux-Cux e Luciano Emeu Anos, falando desse respeito. Então, são pessoas totalmente analfabetas em matéria de pensamento do Olavo de Carvalho. Vocês vão ler o livro do Ronald Robson, Conhecimento por Presença, Introdução à Filosofia do Olavo de Carvalho, e ali vocês vão ter, pela primeira vez, uma exposição ordenada, porque eu, infelizmente, tudo que eu publiquei está numa confusão desgraçada. Eu nunca fiz uma exposição sistemática. E eu acho que eu nem sou capaz de fazer uma exposição sistemática. Não é do meu feitio escrever nada sistematicamente, nem fazer exposições doutrinais. Eu gosto de expor as minhas coisas mediante análise de situações específicas e concretas, como, por exemplo, esse jogo das cartinhas ou qualquer coisa assim. Né? E também, ver pela minha própria vida tão agitada, né? Tem que dar aula, comentar os acontecimentos da semana, responder ataques, etc., etc. Bom, eu não tenho tempo para fazer, vou fazer aqui um tratado de filosofia, tratado de teoria e conhecimento, não dá para fazer isso. Mas muitos filósofos também nunca fizeram isso, tá certo? E nem por isso eles deixam de ser compreendidos. Por quê? Porque eles têm bons leitores, como eu tenho, tipo como Ronald Robson, e também tem uma multidão de idiotas, tipo Luciano Emeu Anos e Madeleine Lascaux-Cux. Né? Então, são pessoas assim, que merecem o nosso total desprezo. Pessoas ineptas, incapazes, sem cultura filosófica nenhuma, às vezes consegue falar bonito. Bonito para uma plateia que não sabe do que eles estão falando. Então, o único A única exposição, né, ordenada da minha filosofia é essa que fez a do Robson. Nem estou falando, nem eu fiz. Claro que todos os elementos que ele está dando ali, ele pegou dos meus cursos, das minhas apostilas, dos meus livros, etc. Ou seja, o pensamento que ali é realmente o meu, eu confirmo. Quer dizer, o que ele está atribuindo a mim são ideias realmente minhas. Ele não falsificou nada, tá certo? Mas graças ao volume do que eu escrevi e disse, por exemplo, esse curso já tem 450 aulas, são 20 livros publicados, mais outros tantos inéditos, né, isso mais centenas de milhares de artigos que foram espalhados por aí, e mais. Só, vira, só o Facebook, que está sendo organizado como um diário, a Estela Caim está organizando para mim, só o Facebook já são 4 volumes de 1000 páginas. A importância que um diário pode ter no estudo da obra de um escritor ou filósofo é imensa. Por quê? O diálogo é onde a gente anota os assuntos dos quais nós pretendemos fazer um exame mais detalhado mais tarde. Portanto, um diário não tem opiniões definitivas sobre nada, tem apenas germes. Não é isso? Mas, através desses germes, você vê de onde o filósofo tirou as suas ideias. Quais foram os acontecimentos, as situações que inspiraram ele para pensar nisso ou naquilo. E isso ajuda a compreender o que o cara está fazendo. Ou seja, um diário, não é possível você expor um sistema filosófico num diário. Por exemplo, se você lê o diário do Amiel é um escritor suíço, maravilhoso. Amiel é um sujeito que ele achava que ele era incapaz de fazer qualquer coisa. Então ele fez um diário das suas incapacidades e escreveu, né, 10 volumes falando mal de si mesmo. E saiu esse livro maravilhoso que é o Diário da Miel. Mas você não. Você pega ali elementos, você vê um talento filosófico extraordinário, mas você não vai ver um sistema filosófico ali de jeito nenhum. Não dá para fazer. Mas qualquer filósofo que escreva de maneira fragmentária, você pode supor que há um sistema, que há uma organização por trás. Mas esse sistema, essa organização, não estão explícitos no texto. Você vai ter que captá-los. Você nunca vai ter certeza de que aquilo que você aprendeu era realmente a filosofia dele. Você vê, o Eugen Fink, que era o secretário do Edmund Husserl, que era uma inteligência brilhante, ele decidiu descobrir qual era o sistema filosófico do Nietzsche. E escreveu um dos melhores livros que existe sobre Nietzsche. Só que ali ele descobriu 4 sistemas diferentes. Né? Então, qual desses é o do Nietzsche? Ou os 4 são? Os 4 são contraditórios. Ah, bom, essa é a situação real. Você pegou um autor genial que tem milhões de intuições diferentes, escreve maravilhosamente, mas você não sabe realmente o que ele pensa a respeito disso ou daquilo. Ali, no caso, houve também a influência da doença. Nietzsche tinha sífilis terciária. Sífilis terciária dá umas dores de cabeça horríveis. Imagina, então, que metade do dia ele passava com dor de cabeça. No passar dor de cabeça, ele corria na mesa, escrevia algum negocinho e voltava a dormir. Eu imagino que foi isso. Então, a filosofia de Nietzsche, na verdade, não existe. Existem as filosofias de Nietzsche. O Heidegger escreveu um livro em 4 volumes sobre a filosofia de Nietzsche, onde está lá toda a filosofia do Heidegger, não a do Nietzsche. Isso acontece na vida. Santo Tomás de Aquino também diz muitas ideias que Santo Tomás de Aquino pensa que são Aristóteles, são ideias excelentes, pois são dele. Isso sempre pode acontecer, né? Então, eu acho que o Ronald Robson conseguiu um feito quase miraculoso, ele botar uma ordem nos meus pensamentos. Isso é uma aventura que eu mesmo jamais tentei. Mas há alguns pontos que eu trabalhei bem e que estão bem explicadinhos. Essa questão do intuicionismo radical, só alguém que realmente não entende o que lê, ou que não leu nada e fica chutando, pode achar que isso é o intuicionismo do Henri Bergson, do Maurice Blondel, ou do Jung, ou qualquer outro. Isso é uma confusão muito, muito primária. Quando eu insisto nesse negócio do desastre intelectual brasileiro, aqueles que estão neste meu curso já há bastante tempo, sabem que eu não estou exagerando em nada. Sabem que um fenômeno desse jamais aconteceu no mundo. Gente, isto não aconteceu na Alemanha nazista. Está entendendo? Quer dizer, os caras, escritores, filósofos, que estavam escondidos no porão, né, esperando ser pego pela Gestapo, eles não se imbecilizaram dessa maneira. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil é um negócio. coisa muito peculiar, muito particular, que só podia acontecer aí. Porque o Brasil não tinha grande retaguarda cultural, nunca teve, né? E algumas organizações políticas se apossaram de todo o aparato cultural e começaram a usar como instrumento para a formação da sua militância. Agora, é muito justo que você tente captar militantes, por exemplo, na universidade. Todo mundo sempre fez isso. Tá certo? Mas o que não é justo é você transformar a universidade numa formação de militância. A universidade pode ter esta finalidade como uma das suas, mas tem que atender mil outras antes disto. Então, por exemplo, o negro entrou lá para estudar engenharia, oh, meu Deus do céu, algo de engenharia ele tem de saber. Né? Quer dizer, não basta ele ser um militante. Então, a militância é, por assim dizer, pode ser a cereja ideológica do bolo, mas não é o bolo. Está entendendo? Então, eu não sou contra nenhuma propaganda ideológica dentro de escola nenhuma, nem propaganda de esquerda, nem de direita. Não, acho que isso é inevitável. Tá certo? Mas você não pode reduzir as escolas a um instrumento de formação militante. Né? Formação militante que se dá menos por aquilo que o pessoal chama de doutrinação, né, do que pelo controle das ideias em circulação. Doutrinação até que não tem muito. O que tem é exclusão. Se você exclui todas as ideias que são contrárias à sua, quantas vezes você precisa pregar a sua? Uma vez só. É a única ideia que existe. A pessoa vai aderir a ela porque não tem oposição. Então, eu já desafiei as pessoas, falar, vocês me mostrem teses de teor anticomunista aprovadas, já não digo aprovadas, mas aceitas para exame em qualquer universidade brasileira nos últimos 50 anos. Você não vai encontrar nenhuma, literalmente nenhuma. Ou seja, o anticomunismo foi 100% proibido. Já basta isso para imbecilizar até o comunista. Porque ele não está acostumado com uma oposição. E se vocês querem saber, como é que eu consegui destruir, até facilmente, a hegemonia intelectual comunista? Antigamente só tinha ideia comunista, só esquerdista escrevia, só tinha ideia deles. De repente, aparecem milhões de outras ideias e ocupam o espaço. Como é que eu consegui isso? Consegui discutindo com pessoas que não estavam acostumadas a discutir. Pessoas que nunca ouviram a palavra não. Pessoas que nunca foram criticadas na vida. Eram todos intocáveis. Tipo assim, Marilena Chaui, Leandro Conder. Não pode tocar neles. É um negócio absolutamente sacrossanto. Então, a primeira vez que eu mexi algo neles, os caras caíram. Então, veja, também você lidar com a objeção, essa é a sua primeira obrigação. O que quer que você pense? Você tem a obrigação de pensar imediatamente. E se não for assim? E você só expor a sua ideia depois de você mesmo ter tentado destruir por todos os meios. Eu sempre dou como exemplo a polêmica de Edmund Husserl contra a teoria psicologista. A teoria psicologista é, por exemplo, a lógica de John Stuart Mill, que acredita que as leis da lógica são as leis do pensamento humano. São leis de tipo psicológico. Elas expressam como o cérebro realmente pensa. E Edmund Husserl, na introdução das suas investigações lógicas, que é um dos grandes livros maravilhosos do século XX, né? Ele examina o psicologismo e vai destruindo aquilo sob todos os aspectos possíveis. Então, isto é o que você tem que fazer com as suas próprias teorias, em primeiro lugar. E eu acho engraçado que as pessoas que querem contestar o Olavo, elas não imaginam que eu tenha feito isso antes. Nem lhes passa pela cabeça que a tal objeção dela pode já ter passado pela minha cabeça 20 ou 30 anos antes, ou antes do sujeito nascer. Quando de fato passou. Não esqueça o seguinte, eu comecei a publicar livro a partir dos 43, 44 anos. Antes disso eu tive décadas, né, para estudar, para discutir comigo mesmo, até adquirir alguma certeza mínima sobre alguns assuntos. E que eu sugiro que os meus alunos façam a mesma coisa, quando eu lhes peço voto de pobreza em matéria de opinião, é isso. Fique discutindo com você mesmo, depois você chega a uma conclusão. Mas, hoje em dia você vê o seguinte, quanto menos razões de certeza um sujeito tem, mais enfaticamente ele afirma a sua opinião. Eu que tenho acompanhado essa discussão entre os terraplanistas e os globistas. E eu vejo que esse pessoal globista simplesmente nunca imaginou que alguém ia propor uma terra plana. Eu digo, isso aí já é falta de imaginação. Porque se você imagina que a Terra é esférica, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar, e se não for? E se for um outro jeito? Não é isso? Não, os caras nunca pensaram nisso, quer dizer, engoliram essa hipótese como se fosse uma verdade tão óbvia, mas tão óbvia que só um louco poderia rejeitar. Então isso quer dizer que quando aparece um terraplanista fazendo objeção a ele, eles voltam a apresentar os mesmos argumentos que os terraplanistas já derrubaram anos antes. Quantos não voltaram? Né? O Herr Marcelo Gleiser. E como se pode dizer que a Terra é plana se anos, milênios atrás, Eratóstenes já mostrou que tem as sombras divergentes, etc, etc, etc. Pô, isso aí é falso, esse raciocínio do Eratóstenes está falso. Totalmente falso. Primeiro, porque a medida, como é que ele obteve a medida? Foi exército andando e contando os passos. Ora, exército avançando e contando os passos, você pode ter uma medida grosseira. Não é isso? Então, está aqui um, pegar aqui dois lápis. Aqui um pauzinho aqui, outro aqui. Vocês dizem, andamos e contamos 200 quilômetros. Pode ser, mas e esta distância de diferença de 10 centímetros? Um exército andando pode captar isso, mas de jeito nenhum. Então, a medida do Eratóstenes estava simplesmente errada. Daí veio dois agrimensores do INCRA, pegaram um prédio em Porto Alegre, outro prédio em Natal, mediram a base e o topo e viram que os dois prédios estavam rigorosamente paralelos. Então, meu filho, não sei se a Terra é plana ou esférica, mas eu sei que esse argumento não vale. Simplesmente não vale, é primário demais. E é isto que um professor reputado tem a oferecer contra os terraplanistas. Então, o debate fica besta, não tem graça. Claro, do outro lado também, tem aquela história de que se a Terra é esférica, então o avião, se ele não ajustar a sua ponta, toda hora ele vai voar para o espaço. Isso está errado. Esse é um argumento terraplanista errado. Tem um cara que respondeu, né, certo, dizer, olha, mas tem o altímetro, é só manter a mesma altitude, pronto, acabou. Não precisa ficar corrigindo toda hora, é só manter a altitude. Né, ele vai acompanhar o solo, é óbvio, porque a altitude é medida em relação ao solo. Só que o cara não percebeu que este é um argumento contra um argumento terraplanista, mas não contra a ideia da Terra plana. Por quê? O altímetro mantém o avião, né, alinhado com a Terra, seja a Terra plana ou esférica, igualzinho. Quer dizer, se é plana, então o altímetro mantém e você vai virando. E se é plana, o altímetro mantém e ele vai andando, voando na Terra plana. Né? Então, por que acontecem essas coisas? É pela ânsia de você provar algo do qual você não tem certeza. E você não tem certeza porque você não testou. Ou seja, você não examinou o problema. Né? É a famosa objeção do Newton. Quer dizer, eu estudei o assunto e você não. Mas existe uma maneira infalível de você contestar qualquer verdade, por mais evidente que seja, que é você julgá-la antes de examiná-la. E hoje em dia todo mundo faz isso. Isso se tornou obrigatório. Por quê? Veja, outro dia eu ouvi um desses globistas dizendo o seguinte, não, mas quem acredita em Terra plana acredita numa série de outras coisas, acredita que a NASA mentiu, acredita em mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Digo, olha, você me mostre uma concepção cosmológica que não venha acompanhada de mil conclusões culturais. Ele está vendo no terraplanismo uma coisa que está presente em todas as teorias científicas do mundo. Esteja a teoria certa ou errada, né? Sobretudo uma teoria que está falando do formato do planeta que você vive, quer dizer, é um negócio cosmológico importantíssimo, como é que isso poderia não ter consequências culturais? Como é que isso poderia, você poderia defender isso aí sem você trazer modificações em milhares de crenças que são dominantes na nossa cultura? Não dá. Está entendendo? Quando veio, por exemplo, o sistema de Copérnico, isso é uma coisa interessantíssima, porque ninguém achou que o sistema de Copérnico tinha nada demais. Quem introduziu o sistema de Copérnico ali na Península Ibérica foi o chefe da Inquisição local. Leu aquilo, oh, que legal, bonito, vamos. Ninguém percebeu que aquilo podia ter consequências culturais maiores. Quem levantou as consequências culturais foi o Jordano Bruno. Foi o Jordano Bruno que, partindo do sistema de Copérnico, o usou como argumento teológico, anticatólico. Daí os caras ficaram com medo. Mas, note bem, naquela época você não tinha internet, você não tinha nem rádio. Isso quer dizer que as consequências culturais de uma ideia científica podiam demorar algum tempo para aparecer, mas hoje são imediatas. A gente mal acabou de anunciar a teoria, no dia seguinte já tem alguém comentando as consequências culturais daquilo. E não é curioso que um professor de universidade não sabe que isso é assim com todas as teorias científicas? Então, outra coisa, também tem o abuso do termo teoria da conspiração. Não é isso? Você veja, um sujeito terraplanista, ele está dizendo que as concepções da Terra estão erradas desde o tempo de Galileu. Portanto, você tem um paradigma científico dominante com toda uma constelação de consequências culturais imenso que se impôs há 4 séculos. Como é que você pode chamar isso de conspiração? E dizer, você dizer isso é teoria da conspiração. Claro que não. Não há conspiração que possa durar 4 séculos. Mesmo que for dentro de uma sociedade secreta específica, como é que a sociedade secreta vai manter todo esse segredo igualzinho durante 4 séculos? Não dá. Dentro da própria sociedade vão sair discussões, objeções. Então, não se trata de conspiração. Não é isso? Se um terraplanista diz para você que é uma conspiração da NASA, ele está mostrando que é burro. E se o globista diz que o terraplanista está acusando os outros de fazer conspiração, ele também está mostrando que é burro. Porque nenhum dos dois casos é conspiração. É apenas, vamos dizer, uma espécie de um escotoma, um ponto cego, que se impôs dentro do mundo científico, dentro de um paradigma científico, e continuou valendo durante 3 ou 4 séculos. O certo é o seguinte, você admitir desde logo que nós temos muito menos certeza do que nós gostaríamos. A certeza é uma coisa preciosa, é claro, a certeza é melhor que a dúvida. Porém, nós temos certeza sobre muito poucas coisas. Você lê, por exemplo, o livro do Robert St. Genis, Galileu Was Wrong, termina o livro, você diz, olha, agora não sei mais se o negócio é heliocêntrico ou geocêntrico, porra. Porque os argumentos do cara são muito pesados, argumentos de pessoas de uma cultura científica imensa. Você lê o livro do Eugene Ives. Eugene Ives era um adepto do Newton. E ele defendeu a mecânica clássica do Newton contra a teoria da relatividade. Eu confesso que eu tenho dificuldade de acompanhar os trechos matemáticos da demonstração, mas os trechos verbais eu entendo perfeitamente. E quando terminei de ler, falei, agora também não sei mais se tem razão. Não. Einstein ou Newton. Veja, esta é a situação normal de um homem de estudos. Enigma quântico. Você leu o Enigma Quântico, você também... Veja, aquele físico inglês, esqueci o nome dele, Brian, não sei o quê. Brian, acho que Rides. Ele disse, olha, vamos confessar, ninguém entende a teoria quântica. Newton confessou, eu não sei o que é a gravidade. E assim por diante. Quer dizer, se os próprios caras que descobrem a coisa confessam que não as entendem, por que que qualquer professorzinho da universidade fala dessas coisas com certeza absoluta? Então, um pouco de comedimento não faria mal a ninguém. Quando você está discutindo uma teoria científica, não é como você discutir, sei lá, uma candidatura política. Não, você está tentando ajudar o outro a pensar. Mas hoje em dia, no Brasil, pelo menos, isso se tornou impossível. Por quê? O paradigma se impôs como o elemento estruturante de toda a cultura moderna. Já desde o tempo do Newton, desde que fundaram lá a Royal Society. Então você criou o modelo do cientista moderno e isso se impôs a todo o sistema universitário, à mídia, à mente das pessoas. E de repente alguém coloca um elemento desse em dúvida, dá a impressão assim que o mundo inteiro vai cair, e vai cair mesmo. Mas qual é o problema? Se você tiver que mudar de ideia sobre tudo e mudar toda a estrutura da profissão científica, toda a estrutura do ensino universitário, qual é o problema? Por que não pode mudar? Se já mudou tantas vezes. Isso não é um Deus nos acuda. Você vê, quando inventaram as universidades, já foi uma crise imensa. Alguém imaginava, por exemplo, o sujeito que escreveu, acho que foi o Robert de Courson, o cara, escreveu os estatutos da Universidade de Paris. Ele tinha ideia que ele estava criando o maior fator de picaretagem do universo? Que aquilo que ele, aquela profissão que ele bolou, tão bonitinha, tão certinha, ia mobilizar bilhões de dólares em pseudo-pesquisas, que o pessoal ia roubar para favorecer a indústria química. Ele não imaginou nada disso, coitado, ele fez com a melhor intenção. Então, foi uma revolução cultural? Claro que foi. No começo pode ter sido muito interessante, mas ao longo do tempo foi uma desgraça. Então, e se você pensar, opa, peraí, o sistema universitário todo pode estar errado. Qual é o problema? Se antes o sujeito achou que precisava ver o sistema universitário, ele criou e espalhou pelo mundo inteiro, tudo mudou, falou, bom, talvez amanhã ou depois nós tenhamos um novo sistema de ensino que não tem nada a ver com as universidades. Não é isso? Se você estuda a obra dos grandes educadores, que eu chamo de educador, grande educador, aquele sujeito que consegue ensinar alguma coisa para os outros, como, por exemplo, John Taylor Gatto, John Taylor Gatto ele não acredita em nenhum ensino sistemático do que quer que seja. Ele só acredita em ensinar para as pessoas o que elas mesmas querem aprender. Ele diz o seguinte, então, se o sujeito só se interessa por beisebol, eu só vou ensinar beisebol para ele. Só que esse beisebol que eu vou ensinar para ele tem todos os elementos que compõem o beisebol. Você tem elementos de física, você tem elementos de educação moral, você tem elementos de teoria do poder, tudo isso está lá no beisebol. Então, a partir do beisebol, eu ensino tudo que ele queira saber. Então, o que vai determinar a amplitude do seu conhecimento é a amplitude do seu interesse. Eu sou 100% a favor disso. Eu acho que isso, para mim, pelo menos funciona. O que eu não quero aprender, eu não aprendo de jeito nenhum. Pode me ameaçar de morte, eu não vou aprender. Eu tive um professor no ginásio que eu decidi que toda vez que ele entrasse na sala, eu iria sair. Eu tirei zero até o fim do ano. Não tem problema. Mas o que falta me fez aquilo? Absolutamente nenhuma. Eu pego todos os meus colegas de ginásio, todos, e vejo aonde eles foram parar intelectualmente. Era tudo lá embaixo. Então, saí daquela escola que mal me fez? Nenhum, ué. Por que ter medo dessas coisas? A vida é muito interessante quando você tem ousadia, quando você tem coragem. Quando não tem, meu filho, é tudo uma chatice que não acaba mais. Daqui a pouco nós voltamos com a pergunta. Então vamos lá. Houve aqui uma pergunta da Mariana, pergunta relativa, vamos dizer, à importância proporcional do pensamento e da intuição no desenvolvimento da vida intelectual. As duas coisas têm importância enorme e é difícil saber qual delas é mais. Apenas, vamos dizer, elas se dirigem a objetivos diferentes. Toda ampliação do conhecimento vem, sobretudo, pelo pensamento, porque a maior parte das coisas não são objeto de experiência direta. Você só conhece através dos seus conceitos. Isso quer dizer, se o conhecimento é direto, através do contato com o objeto, é conhecimento intuitivo. Se é através de um conceito, é, então, pensamento. Como a maior parte das coisas que nós conhecemos, nós não conhecemos diretamente, Então, aí a importância do pensamento, conhecimento conceptual é enorme. Só que é o seguinte, somente a intuição é fonte de certeza. Ela é sempre o teste final, mesmo de um puro raciocínio lógico, eu expliquei para vocês. Quer dizer, a identidade entre duas proposições tem que ser percebida intuitivamente e não através de uma terceira proposição, porque daí precisaria uma quarta e uma quinta e assim por diante infinitamente. Então, o fundamento, vamos dizer, de certeza do raciocínio é intuitivo, sempre. Do mesmo modo, em qualquer, vamos dizer, experimento científico, em qualquer teoria científica, a teoria pode ser elaboradíssima, mas o teste dela é o quê? É a experiência, um experimento. E o objeto desse experimento tem que ser percebido intuitivamente, ou seja, percebido de maneira direta. Aquilo que é percebido através de um aparelho, como por exemplo, você olha num microscópio, é intuição, você está vendo. Quer dizer, um aparelho está aumentando o seu poder, o alcance da sua faculdade visiva, né? Mas é a faculdade visiva que está funcionando. Também você precisa ter a visão direta do próprio equipamento. Você não vai conhecer o equipamento através do conceito dele. Quer dizer, em última análise, o que vai te dar o fundamento da certeza, seja com relação a entes do mundo físico, seja com relação às suas próprias ideias, é a percepção intuitiva. Não tem outro jeito. Muito bem. Aqui, Ana Dozzo pergunta, eu estava fazendo a aula 47 do COF e cada vez está mais clara a importância de nos livrar de amizades que não correspondem mais à nossa vocação. Quando isso ocorre com a família, como agir? A solução está na Bíblia, no caso de Abraão. E que ele já não consegue se entender com o pai, ele diz, você é o meu pai, então eu não posso desrespeitar você, tá certo? Mas eu não sou obrigado a morar aqui com você, eu vou embora. Então você se afasta da pessoa, mantém boas relações. Quando você vai visitar, você se prepara psicologicamente, você pode falar as coisas mais ofensivas do mundo, eu não vou reagir, não vou brigar com ninguém, nunca na minha vida, hein? Você vê quanto tempo você aguenta. Meia hora, duas horas, uma hora, um minuto. Fica lá só esse tempo e sai correndo. Mas mantenha boas relações e mantenha a distância. Essa é a solução, está na Bíblia, pô. É infalível. Ana Dozzo também pergunta. Papa João Paulo II diz que os brasileiros são católicos do sentimento e não na fé. Logo veio a pergunta, por que hoje temos jovens tão defensores de plantas, de cachorros, de relacionamentos de todos os tipos, não prezam jamais pela salvação eterna? Eles não têm imaginação para conceber isso, gente. Porque, ver, salvação eterna pode ser objeto de intuição, é claro que não. Você só conhece pelo pensamento e é um negócio muito complicado. Você precisa ter assimilado muita coisa da Bíblia, da doutrina católica, para daí você chegar a entender algo do que eles estão querendo dizer. Isso que eles estão querendo dizer, muitos deles conhecendo intuitivamente. Por exemplo, aqueles que viram os milagres de Jesus Cristo. É uma coisa você ver os milagres de Jesus Cristo, outra coisa você ler a respeito deles. Não é isso? Então, nós vamos depender imensamente de conhecimento que tem que ser adquirido por estudo e por pensamento. E nada disso é dado para eles. Nada disso é explicado. Nem os padres explicam, meu Deus do céu. Você vê, desde o começo do século XIX, a religião acabou por virar apenas um moralismo, uma série de regras. Quer dizer, a religião que estão ensinando é a religião do Kant, porque o Kant achava que a moral vinha para a moral, era o fundamento da religião, o que é um absurdo, totalmente absurdo. Tá certo? É um absurdo impossível. O projeto kantiano, desse projeto, dá para falar, mas não dá para fazer. Né? Assim como o projeto Descartes, dá para você falar e fica bonito, mas na hora que você vai fazer, não dá. Né? Se você vê assim, toda a confusão no mundo das ciências sociais, quase tudo começou com Kant. O que não começou com Kant, começou com Karl Marx. Né? Então, eles não são capazes de imaginar o que é isso. Eles não são capazes de imaginar que morrem. Todas as pessoas que eu conheço no Brasil são todas imortais. Elas nunca vão morrer. A vida delas é eterna. Né? Então, começa a pensar. faz a gente pensar na morte. Às vezes, uma experiência, né, pode abrir os olhos do cara a primeira vez que ele passa um perigo sério. Não é isso? Então, isso já me aconteceu várias vezes. Uma vez eu estava brincando, fui lá, não tinha experiência nenhuma, mas fui brincar de mergulho submarino, me ferrei todo. Né? De repente, eu não conseguia sair da água, porra, a água me levava para onde ela queria. E eu lá batendo nas pedras, e agora? Eu vou morrer. Acabou tudo. Né? Isso é uma experiência muito boa. Né? Você pode também bater nas pessoas. Gustavo Panazzolo, como vai o livro sobre o canto? Ih, rapaz, isso aqui está um problema, porque eu dei um monte de aula, se eu transcrever tudo, dá umas mil páginas. Eu precisaria botar aquilo em ordem. E eu, não é que eu não tenho tempo, eu não tenho, às vezes, força física para fazer isso. Tá? Por quê? Ah, eu vou lá mexer no livro do canto, mas eu tenho que dar uma aula sobre outra coisa. E tem uma outra pessoa perguntando não sei o que no Facebook. E tem um problema político que tem que intervir. Está difícil, né? Se eu não conseguir, bom, os meus alunos pegam, botam ordem nisso e um dia eles publicam. Tiago Ferreira de Souza. Você falou no começo do COF que é importantíssimo livro de literatura para adquirir experiência. Você pode recomendar livros de literatura que contam a experiência do nosso mundo atual? Bom, os livros que já no século XIX, começo do século XX, anunciaram praticamente tudo o que ia acontecer, são muitos. Né? O primeiro, bom, eu recomendo primeiro a obra inteira do Dostoiévski, sobretudo o livro Os Demônios. Se você quer saber o que se passou na Rússia, o que passou na China, né? É o que está ali. É o sujeito que... Veja, o personagem... Tem dois personagens chamados Verkhovensky. Verkhovensky pai, Verkhovensky filho. Verkhovensky pai é um ex-político liberal que está em exílio na Sibéria. Mas o exílio é confortável. Ele, né, como não dá para ninguém fugir da Sibéria, então eles deixavam o cara solto na cidade. Ele passeava, andava, visitava os amigos e tal. E ele está ali, ele vive sob os favores de uma senhora ricaça que o trata mais ou menos como uma criança. Mas você vê que o cara é um idiota completo. Quer dizer, na verdade, é um tucano. Aquilo é o protótipo do tucano, o Verkhovensky pai. Né? E, naturalmente, o filho dele já é o PT. O filho dele já é comunista, terrorista, etc, etc. Né? Ele cria lá, chega na cidade, o Verkhovensky filho cria uma série de situações inconvenientes e, no fim, ele toca fogo numa favela para criar um estado de revolta contra o sistema. E ele, evidentemente, morre um pouco de gente. E aí o Verkhovensky pai, né, diz, pô, eu criei um monstro. Essa é a história. Isso é o século XX. Né? Também, se você pegar o Crime e Castigo, também é em escala menor, também é o século XX, porque o personagem Raskolnikov, ele é um sujeito de muito talento, inteligente, parece gênio sob certos aspectos, e ele quer fazer a faculdade de Direito, mas ele não tem dinheiro, está tudo ruim, a mãe dele está doente, a irmã está virando prostituta, ele precisa de um dinheiro, então ele decide que ele tem o direito de matar uma velha usurária para pegar o dinheiro dela e dar uma finalidade boa, né? Boa para ele. Né? E ele se convence disso, e daí mata a velha. Só que daí, vamos dizer, a justiça imanente que existe dentro dele mesmo começa a funcionar. E a trabalhar contra ele. Trabalhar contra ele até que, no fim, ele, né, vai dando pistas para a polícia sem perceber. E a polícia o pega. Né? Então, o que, que é isso aí? É um dos temas fundamentais da vida moderna, da vida atual, sobretudo. O sujeito acha que ele foi prejudicado e que ele tem um direito. Acha que o prejuízo que ele levou lhe dá um direito. 99% dos casos, o prejuízo é imaginário. Né? Eu me lembro, por exemplo, o Lula chorando por causa da sua infância de menino pobre no Nordeste. Olha, eu garanto a vocês, a minha infância foi muito pior do que a do Lula e eu não acho que eu tenho direito a coisa nenhuma, que é muito menos a R$1 trilhão. Não é isso? Mas né, eu lembro a Benedita da Silva, quando já era governadora, ela ainda achava que ela era a mulher negra favelada, coitadinha. Eu falei, coitadinho sou eu, porra. Eu sou o preto favelado, não você. Né? Então, E hoje em dia você vê as pessoas com 12, 14 anos já sentem assim, que o mundo lhes deve algo. O mundo está... Esse negócio da escola de Frankfurt, dialética negativa, né? O mundo é mau e, portanto, eu tenho o direito de criticar. Eu não preciso ser bom. Esse problema não se coloca. Não é que eu sou melhor do que o mundo. Eu sou crítico do mundo e, por isso, eu já estou acima dele. Mesmo que eu seja mau. Você pode admitir que é mau, né? Você ouve, outro dia eu ouvi essa entrevista do Felipe Feto falando aí. Aqui é o crítico do universo, né? Não quer dizer que ele é socialista. Não, não tem nada. Não, ele está contra tudo. É tudo ruim, tudo é ruim. Só o Felipe Feto é que é posto fora de problema. Ele não precisa ser bom e nem mal, né? Então, você vê que o negócio do relativismo já avançou. Nós não estamos mais no relativismo. Nós estamos no negativismo total mesmo. Estamos no niilismo, né? Outro livro importante é A Montanha Mágica, do Thomas Mann, onde você vai ver a destruição da civilização retratada na destruição dos corpos dos doentes do asilo de tuberculose, do hospital de tuberculose, né? E também a trilogia do Jacob Wasserman, né? No primeiro livro aparece um personagem que é filho de um importante juiz de direito, e ele descobre que o pai dele cometeu um erro judiciário, condenou à cadeia um inocente. E o pai do inocente fica lá cercando a casa, tentando falar com o juiz nem o recebe. E o menino decide tirar a limpo a coisa. Então ele vai, investiga e acha as provas e tal. E ele, então, obtém a revisão do processo e desgraça a vida do pai dele, né? Então ele é o justiceiro que pode destruir tudo, né? Mas ele ainda tem a noção do bem. Esse é o começo, né? Ele ainda é um revolucionário utópico que visa a um bem futuro, né? No segundo volume, ele tem um mentor, um guru, que ensinou tudo para ele, que é o melhor amigo dele, tal, e ele rouba a mulher do guru e foge com ela. Então você vê, opa, o herói não era tão heróico assim, né? E daí não conta o resto para não perder a graça. E assim, por isso, em muitos livros, né? Esse livro do Houellebecq, Submissão, isso aí precisa ler, porque é a França islâmica. O livro tem um romancista russo que escreveu A Mesquita de Nossa Senhora de Paris. Está aí, tem muita coisa. Tem inumeráveis livros de literatura que são verdadeiramente proféticos. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu possa responder hoje. Fabrício Leal de Oliveira, a quem se deve a propagação do islamismo no mundo? Isso aí eu já expliquei. A propagação do islamismo não começa como as pessoas pensam, não é negócio de imigração. Não é. Você manda lá dois intelectuais superiores, né? Mas muito superiores, que demolem. Eles pegam um grupo também de intelectuais de altíssimo nível, destroem todo o referencial dos caras e, no fim, abrem o Islã como salvação. O René Guénon fez isso. Gurdjieff fez isso. Você vê que a tarefa do Gurdjieff foi mais na parte destrutiva, quer dizer, criar confusão, transformar a cultura dos intelectuais num conjunto de contradições sem solução. Isso daí depois vem o Gurdjieff, vem o Guénon, né? E ele foi o mais terrível crítico da civilização ocidental que já existiu, né? O Karl Marx perto dele é um doce de coco, né? Para ele então não sobra nada, a conclusão, isso aqui tem que ser destruído. E o que nós vamos pôr no lugar, né? Então ele dá duas soluções: ou a Igreja Católica reconstruída sob a orientação de mestres islâmicos, ou o próprio Islã, que pode tomar isso aqui, né, na lábia ou na porrada. É assim que começou. Sem Guénon, naquele tempo, quando Guénon fez na Sorbonne, na conferência metafísica oriental, que tinha 30 pessoas na plateia, não teve a menor repercussão. Passados 50 anos, todos os departamentos de estudos religiosos da França eram dirigidos por guénonianos. Passa mais um tempo, os muçulmanos estão tomando conta de tudo, batendo as pessoas na rua. É assim que se faz. O Guénon diz: a circulação das ideias obedece a leis muito precisas. Quem conhece essas leis obtém o resultado que quiser. Ele pode estar sozinho, o René Guénon estava sozinho, não tinha dinheiro. Ele fez isso. Ele, o Schwann também ajudou. O Schwann também não tinha dinheiro no começo, no fim tinha. Mas se você conhece como essas leis funcionam, bom, você muda o curso das coisas. Você não tem controle sobre o negócio, mesmo porque boa parte dos efeitos é póstumo. É engraçado esses idiotas, tipo o Luciano Emeuano, dizendo: não, o Olavo quer mandar, quer dizer. Meu filho, a minha ambição é muito maior do que isso. Eu quero fazer um negócio tão grande que eu não posso controlar, porque a maior parte do efeito vai ser depois de eu morrer. Você não tem ideia do que eu estou fazendo. É muito pior do que você está pensando. Então é isso, gente. Até a semana que vem. Muito obrigado.